291, no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Estabilizado, X-ray 190. Voo 1972, boa noite, continue a aproximação, avante pista livre, ajuste no 0 no 4. Gente, 1972. India e Alfa, considero no 0, torre 1, 18 decimal 95. Altímetro 1-0 no 4, bom voo, boa noite, azul 5001. Ativo pátio 13, pátio principal, India e Alfa, ponto esperador no 0, torre 1, 95. Muito obrigado, senhor, boa noite, bom trabalho, bom descanso, 5-0-0. Realmente, bom voo. O 1972, cheque trem em livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 0 menos. Gente, baixado travado, autorizado pouso na 10, com 1972. Voo 1098, decolada 04, chame o controle em 1208. 208, obrigado, boa. Controle, boa noite, Gol 1098. Boa noite, Gol 1098. Contato radar, sua para nível 370, saída Pucas e Pá. 370, se possível, proa de Zipar. Aguarde. Na escuta. Oceano 6224, chame Recife 1285, alterna 2545. Recife 2285, alterna 2545, 6224. Boa noite. Azul 4062, desce para 2010, ajuste 0014, autorizado já o ILS, reposto estabilizado. 2000, ajuste 62, vai reposto estabilizado. 4062. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, triplo Romeo Golf. Gol 1098, autorizada para o Zipar. Seu nível final será 350. Zipar 350, gente. Centro Recife informa que o 370 está indisponível, Gol 1098. Gente, continua. Parado via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, roda 10 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado Maceió 330, Operesque 58, em Orago, foi direto Maceió, decola 10 por esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5111, 1208, na 3152. Correto, portão 4, chame pronto, na 3152. Para a conta 3152. Salve, boa noite, Goro 972, Vitor, na 3152. 7972, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte para ingresso da Juliette, 972. 190 graus, 08 noite. Deixa eu colar já no 0500. Portão 2. Obrigado. Pronto. Romeu, Romeu Golf, mantenha a cabeceira na 7. Cinco zero zero um, decolada 08, chame o controle em 120.8. 1208, uma boa noite, 500. Controle, Salvador, boa noite, 5001, na Dael. Azul 5001, no contato radar, sou para nível 320, na saída da Eleta Motiva. Da Eleta Motiva, o 5001. O Papá Tribo Golfo Solo, a torre corrigindo. Ok, vamos agilizar o seu lado, o senhor vai estar. Tá, o senhor vai cumprir agora o perfil da subida árvore, ok? É decolagem curva direita, perfil da subida árvore, assim você não vai ter que cruzar o campo. Eu tenho aeronave aqui ingressando na final. Aí você vai cobrir, tá livre a decolagem da presente, 180.8, cumpre o perfil da árvore com curva direita e aguarda a liberação do controle para voar direto ao IRC. Aguarda a liberação com controle, ok? Tá livre a decolagem, o vento 180.8 informa o tráfego ingressando agora final do 1-0, 3 milhas de distância. 1098, chame Recife 12685, alterno 2545. 12685, 12545, boa noite. Boa noite. Não, pode ser 062. 2, portão 11, origem. Sim, Juliette, para o 11. A partir do 8, segue o Palomir, o 9973. Entendi. Azul 4062, cheque trem livre, pouso pistão na zero, vento 190 graus, 07 nós. Abaixar travado, entendeu, livre pouso, 4062. 2228. 0.8, acione 5106 no transponder. Acionar 5106 no transponder, chamará 1208, o Romeu Gomes. Decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5066, controle 120, decima 8. Alô, controle 180 na água, transição Elefa, bloco conquista. 5066, o controle de saída 1208, passaredo 2228. 23, chame pronto, 2228. Operação, passaredo. Saída Arbor, Romeu Golf. Romeu Golf, após cruzar 2.000 pés, está autorizado direto de esquina. 2.000 pés, cruzando agora direto IRC, Romeu Golf. Realizar ascensão para o 220? Afirmativo, 220. Sim, chegou. Azul 4062, no São Luzino 3, libera a direita e chame o solo em 1219. Liberando a direita, 1219. Graças, bom trabalho. 4062. Solo Salvador, cordial boa noite. Azul 4062, vibrou. Noite, Azul 4062, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, pátio 3. Pátio 3, posição 08 do pátio 3. Alfa, a próxima esquerda Kilo, pátio 3, posição 08, Azul 4062. Solo Santa 3152, plano para puxar back, acionamento 04. Livre, tá 3152, chame táxi. Chama táxi, tá 3152. Azul 5001, no chame Recife, 1250, alterno 3395. 251, alterno 3395, Azul 5001. Meu Romeu Golf, pode informar o seu estimado de pouso? Afirmativo, senhora. O estimado de pouso da gente vai ser ao 00. Gente, ao 00 na próxima. Afirmativo, 00 da próxima. São 3152, pronto para ataque 72 a bordo, 2h35, autonomia, cena natal. Direita, Indy Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 014, tamo voo, bom dia, São 3152. Direita, Indy Alfa, 2195 no 014, bom dia, São 3152. Romeu Golf, chame Recife em 1260, alterna 1288. Chamara Recife 260, 1288, obrigado, cara. Piso 152, autorizado ingresso, decolagem, vento 180 graus, 082. Autorizado decolagem, piso 10, tá 3152. Zona 52 decolado aos 22, contate o controle em 198, correção 1208. Bom voo. 1208 está 3. Office está ligado. Salvador, tá 3, vamos subir esse decolado, boa noite. 3152, boa noite, contato radar 330, nível 2, exato, na saída PUCA. Saída PUCA, tá 3, vamos subir. Latam 3152, chame Recife, 2685, alterno 2545. 2585, tá. 3152, ligado. Salvador, passarinho 2228 para posicionar. Sim, passarinho 2228, chame táxi. Para táxi, Salvador. Salvador, Oceano 6258, transfere centro da tarde. Tura 6258, acena identificação chega da Mari, desce para nível 050. Quando da Mari, 050, já prefeito que já pode, tá? Mantém a chegada. Até. Salvador, passaria do 2228, acionado para o táxi com 48 a bordo. 4 horas mais 30, ordenando Salvador para o táxi. 3, parte principal, Índia e Alfa, considera a torre 198, decimal 95, altímetro no 04, bom voo, bom dia, passaria 2228. Obrigado, amigo, manda abaixo. bom dia, passarinho 2228. Passarinho 2228, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento do 90 graus, 079. Alinhe e decola, passarinho. Para decolar esse passarelo. Sim, esse passarelo. Eu sou 228, decolado 243, controle 208. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passaredo 2228. Passarinho 2228, contato radar, sua para nível 80 na saída árvore. 80 na árvore, passarinho. Oxana 6258, desce para 2000 pés, ajuste no 0114, livre LS, reporte estabilizado. César 04, CDS, pode ser utilizado. Christianair 6258, aceitando o localizador. Sim, Christianair 6258, torre 1895. Torre 1895. Torre Oceaner 6258. Oceaner 6258, boa noite. Reporte baixar travado, ajuste no 014. Tirei baixar travado, 6258. Cliente, conhecimento afirmação, livre pouso no 0, vento no 80 graus, 099. Ativo. Deixa a aproximação. Oceaner 6258, livre pouso no 0. Pouso no 0, 6258. 050, vigilância, mare, alguma chance de uma dona na presente? Mantenha a chegada. Passaria do 2228, após a arma está autorizado, conquista. Arma conquista, muito obrigado, passaria. Meia 258, sola 51 na direita, 121 no 9 e a Foxtrot. 219 na 28. Oceaner 258, livre na Foxtrot. Oceaner 58, tanque se livre, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, na 28. 6258, antes da Juliette. 4. 6304. Zona 70, desça para 2000 pés, ajuste 014, livre LS, reporte estabilizado. E Zona 70, copiou o controle? Ok, 2000, confirma ajuste? Zona 014. Zona 014, 2000, atualizado LS. Passaria 2228, chame Recife em 1260, alterno 288. 260-288, obrigado, bom dia. Boa. Aeroporto do localizador, tá 3170. 3170, completo de aproximação, chegou na torre 1895. 1895. Torre Salvador, TAM 3170, aproximação final, trem baixa casa. TAM 3170, livre pouso na 0, vento 180 graus, 079, ajuste na 0 no 4. Prezado pouso na 0, 3170 da TAM.